Vamos abrir a Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 27. Final da história que a gente começou na semana passada. História das mentiras na família de Isaac. Uma família composta por pessoas que parecem não amar muito a verdade. A gente estava falando semana passada sobre como a mentira se apresentou na vida de cada um desses componentes da família. Mas a história da Bíblia não é a história apenas dos fracassos humanos, dos percalços, das quedas, das crises. A história da Bíblia é a história da redenção. E a Bíblia mostra mesmo a sujeira humana, porque o intuito dela é mostrar a grande salvação e o grande amor de Deus para conosco. Por isso que quando a gente lê essas histórias terríveis, a gente às vezes até se abate, especialmente quando a gente se vê, quando a história passa a ser um retrato daquilo que a gente é. E a gente às vezes fica pensando assim: Senhor, como é que vai dar certo? Como é que pode dar certo a minha história? Como é que pode dar certo a história da minha família? Como é que pode dar certo a história do Brasil? Como é que pode dar certo? E a Bíblia responde de uma única maneira: só pode dar certo com a visitação do Senhor. Só pode dar certo com Deus entrando na história de verdade. A história que a gente leu semana passada é a história de dois irmãos que disputam a bênção. E especialmente a história de Esaú, que eu quero ressaltar hoje, pelo menos na primeira parte do sermão, trata dessa mandinga que às vezes faz parte da cultura brasileira. Essa perspectiva de acreditar numa bênção que é fruto de uma magia, de um encantamento, e não de uma bênção que é fruto da visitação de Deus. E Esaú, que a Bíblia tinha ressaltado já que não era um homem piedoso, antes pelo contrário, era um homem distante de Deus, ele acreditava mesmo que o seu pai era o detentor da bênção e que o seu pai tinha algum poder mágico para lhe abençoar. Enquanto que Jacó, aparentemente, o texto vai ressaltando isso, a expectativa de Jacó não estava tanto numa mandinga, estava sim naquilo que ele tinha visto acontecer com a sua família nos seus antepassados. Seu avô Abraão, o seu pai Isaac, eram abençoados por causa do Deus a quem eles serviam. E então parece que Jacó tem esse espírito dentro dele, tanto que a Bíblia ressalta que a alma de Jacó é uma alma piedosa. Ele é um homem ainda que vive nos jeitinhos, até na acomodação da mentira. Mas o que ele precisa, assim como o que eu preciso, é uma visitação do Deus vivo. Por isso eu quero que você aberta a sua Bíblia no capítulo 27 de Gênesis, você comece a observar a leitura a partir do versículo 38 e a gente vai até o capítulo 28 todo. Gênesis 27, a partir do versículo 38 até o capítulo 28 todo. Diz assim a palavra, então, a partir do versículo 38. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaac, seu pai: olha, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando porém te libertares, sacudirás o seu jugo da sua cerviz. Passou Esaú, preste atenção, a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, lá em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei eu de perder os meus dois filhos num só dia. Disse Rebeca a Isaac: aborrecida eu estou da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as esposas de Esaú, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, o irmão de tua mãe. O Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações concedidas por Deus a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó e se foi para Padã Arã, à casa de Labão, o filho de Betuel, o arameu, o irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá esposas para si, e vendo que o abençoá-lo, vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã Arã, sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, a filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então ele sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo de que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. E tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, a erigiu por coluna, e sobre cujo topo entornou o azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Fez também Jacó um voto, dizendo: preste bem atenção a essa palavra de Jacó: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém. Vamos orar de novo. Pai, por favor, abre os nossos olhos, não por encanto, mas por meio do teu Espírito, e conforme tu queiras, traduz para nós as ricas lições da tua palavra, Senhor. Abençoa muitíssimo todos nós, teu povo aqui presente, no nome de Jesus, amém e amém. Às vezes as histórias, não poucas vezes, é quase certo, as histórias onde a mentira começa a rodear, onde a falsidade começa a fazer parte, elas terminam se tornando histórias de ódio, de ressentimento, de rancor, de amargura. E eu quero começar já fazendo uma pergunta para você. Você já sentiu isso? Você já sentiu uma raiva que não passa? Uma tristeza, uma decepção que parece que não quer sair de você? Já sentiu essa vontade de nunca mais ver alguém? De nunca mais conversar com alguém? Como se aquela pessoa não existisse mais? Uma pessoa que eu conheço, ela já se foi para a glória, e eu lembro muito bem de expressões que ela usava, dizendo mais ou menos isso: olha, eu não tenho problema com fulano, uma malquerência que ela tinha, eu não tenho problema com fulano, apenas para mim não existe mais. E eu fiquei pensando, várias vezes eu fiquei pensando que o perdão muitas vezes parece ser esse tipo de sentimento, como se houvesse uma indiferença. Fulano deixou de existir para mim, e a gente tem a sensação ou a impressão de que isso é perdão, e não é. Essa história aqui é a história de um irmão chamado Esaú, que está se sentindo enganado pelo seu irmão Jacó. Ele avisa seu pai por duas vezes: esse caba aí, esse meu irmão, me enganou. Isso é um caba sem vergonha, pai. E o texto diz para a gente que ele tomou-se de ódio, e que ele consolava sua alma, pensando: quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. A vingança parece ser de fato um consolo, uma restauração da paz. Se as pessoas que a gente tem algum nível de malquerência, elas se tornam para nós pessoas que a gente não quer mais viva na terra, mesmo que a gente não vá matar ou tomar alguma providência contra, mas se aquela pessoa para a gente é como eu citei, parece que não existe mais para mim, se é assim, esse sentimento que está por trás de rancor, de amargura, o consolo dele é a morte do outro, ou pelo menos é um mal para o outro. E quantas vezes parece que a torcida que a gente faz é essa: tomara que fulaninho se exploda, tomara que cicraninha se arrebente. Acontece com você? Ou só acontece comigo? E eu preciso confessar, quando eu era mais jovem, ali na minha adolescência, eu tinha arrobos de raiva quando alguma coisa errada acontecia. Eu sentia uma raiva tão grande que eu ficava vermelho com vontade de bater. Nunca cheguei a bater, mas aquela raiva dava, eu dormia e no outro dia eu já não estava sentindo mais nada. E eu era capaz mesmo de abraçar a pessoa que tinha me feito mal, como se aquele evento tivesse passado. E de fato tinha passado para mim. Mas eu não sei que tranqueira acontece na vida, que a vida vai passando, e a gente, em vez de ficar com o coração mais mole, mais maleável, parece que o coração vai ficando mais duro, mais empedernido, pior. Pelo menos essa sensação que eu tenho a meu respeito. Depois de levar várias pancadas, depois de muitas decepções, meu coração parece que começou a criar uma resistência ao amor, uma resistência à graça. É como se eu tivesse meio que desistido de dar a outra face. Não dar a face para ninguém ver, mas dar a face na minha alma. Ou seja, o meu coração simplesmente se dispôs de novo a conviver, a abraçar, a amar, mesmo que eu levasse de novo outra pancada. Parece, irmãos, que a dor, essa dor da decepção, da traição, essa dor da violência que alguém faz contra a nossa imagem, com a difamação, com a calúnia, com os mexericos, parece que essa dor, ela é diferente da dor física. A dor física, a gente faz um tratamento, faz um curativo, às vezes faz uma fisioterapia, e ela passa. Mesmo quando fica sequelas, como acontece comigo, na minha perna, que tem um problema de irrigação nela, passa, a gente vai aprender a conviver com ela na bênção. Mas essa outra, quando a ferida é feita na alma, nos sentimentos, nas emoções, como é difícil passar, como isso é difícil superar. Esaú se consola com a morte do seu irmão. Eu preciso dizer que essa história toda e essa amargura toda, no caso de Esaú, é fruto de muitas mentiras, muitas situações mal resolvidas, que vão tomando proporções, até chegar a um ponto que o desfecho é um grande ressentimento, um grande abismo entre os dois irmãos. Esaú está consolado com isso. Um dia eu vou matá-lo. Aquele miserável não vale viver. Mas enquanto isso está acontecendo, e eu gosto dessa lição, porque parece-me que esse tipo de consolo, esse consolo da vingança, esse consolo da malquerência, de saber que o outro está se dando mal, parece que de fato consola. Parece que traz uma alegria. Irmão, eu estou me expondo aqui. Estou falando de coisas que acontecem comigo. Às vezes, quando eu estou me sentindo assim, amargurado, rancoroso, que eu vejo o meu desafeto se dando mal, parece até que eu fico alegre. Digo assim, é bem feito. Mereceu. Caba sem vergonha. Parece que traz consolo, mas eu diria que esse é o pior abismo que a alma da gente pode cair. Isso é quando a mentira se torna para a gente uma verdade. E quando a mentira torna verdade para a gente, toda interpretação da vida agora está destruída, porque as lentes que passamos a usar para ver o outro, não apenas o desafeto, mas ver qualquer outro que esteja convivendo, é essa lente da amargura, é essa resistência que me impede de abraçar, que me impede de ser com o outro, de ter comunhão. Me parece então que esse consolo, que é na verdade um pseudo consolo, uma mentira, quando ela se entranha na nossa visão, no nosso coração, nos nossos sentimentos, gera na gente uma cosmovisão, uma percepção a respeito do outro equivocada. E eu vou dizer que essa percepção equivocada, ela tem até, me parece, algum tipo de teologia para legitimar. Por exemplo, se eu tenho um coração rancoroso, amargurado, eu posso usar a teologia bíblica para justificar o meu estranhamento com o outro. Quando, por exemplo, a gente pode citar Jeremias, que diz assim, olha, maldito o homem que confia no homem, E quando a gente usa essa expressão dizendo assim, olha, eu prefiro não confiar em fulano, eu prefiro não confiar em cicrano, eu prefiro ter essa distância, essa equidistância, que afinal de contas a Bíblia já diz, maldito homem que confia no homem. Na verdade, a gente pode usar expressões bíblicas do tipo, todo homem é enganoso, todo homem é mentiroso. E a gente, quando usa essas expressões, justificando e maquiando a nossa raiva, o nosso rancor, a gente está legitimando a mentira a partir das escrituras. Essa é a menção mais diabólica da nossa alma, porque Satanás faz exatamente isso. Ela pega, o Satanás pega a Bíblia e transforma a Bíblia numa mentira, a fim de que vivamos supostamente pela Bíblia, mas na verdade estamos vivendo uma mentira. Esaú, infelizmente, ele cai e perece. A profecia que é dada por Isaac para Esaú, ela é terrível. Diz que ele vai viver nos lugares inférteis da terra. E de fato, a região onde Esaú foi morar, a região de Edom, é a região mais seca. E os historiadores falam, eu não tenho como precisar essas coisas, eu pesquisei essa semana bastante a respeito dessa região, mas alguns historiadores falam que houve uma época em que aquela região ela era mais fértil, mas depois, como uma sentença divina, aquilo secou e virou um deserto sequíssimo. As cidades como, por exemplo, Petra, aquela cidade que é uma cidade esculpida em cavernas, você pode ver essas fotos na internet, lindíssimas. Que cidade que teve uma pujança comercial grande, era roteiro para se ir do norte ao sul, do oriente para o ocidente. Essa região, ela simplesmente foi cortada do mapa por causa da secura. Ela morreu. Continuou lá os prédios, continuou lá as instalações, mas não tinha mais nenhum habitante, nenhum morador. Nós podemos ver no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias, no livro de Isaías, profecias que são feitas contra Edom, ratificando, confirmando a palavra que Isaac deu a Esaú. A geração que nasce de Esaú é uma geração dos mentirosos, que se tornam inimigos do seu irmão. O rancor ficou como uma marca indelével na cultura desse povo. A Bíblia chega a citar nos profetas que a alegria que Edom, a nação Edom, tinha a respeito de Israel era quando Israel era capturada ou era vencida pelos seus inimigos. Ou seja, o consolo que continuou permeando a história dos edomitas foi o consolo da vingança. Quando via o seu irmão sendo destruído, sendo punido, sendo maltratado, ele se sentia bem, ele se sentia feliz. E por isso a palavra vai e diz, olha, por causa da sua alegria, a alegria do mal que o seu irmão sofreu, você vai deixar de existir. E deixa de existir. Edom ainda é encontrada na época de Jesus. E se você não sabe, o rei Herodes era edomita, era da família de Esaú, um rei muito poderoso, com muita força política, que era de certa forma um engenho, uma máquina usada pelo Império Romano, mas era um rei totalmente malquisto por Israel, e um rei que simplesmente foi extirpado da terra conforme a profecia que havia sido dada por Isaac. E aqueles filhos de Herodes, aquele tetrarca, simplesmente depois se desfaz e aquela família perece. Irmãos, por mais que dure, por mais que haja prosperidade, por mais que haja aparência de virtuosidade, a malquerência, o rancor, a amargura, falta de perdão, é alguma coisa que vai destruir a gente. Jesus disse que a gente seria caracterizado como discípulo, como seguidor dele, pelo amor que a gente tem uns para com os outros. E Jesus vai tão pesado nesse assunto, que ele diz que a gente não pode ter nem a justiça da lei, nem a justiça dos escribas e fariseus. Mas ele disse, no seu sermão da montanha, que a gente precisa ser perfeito, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. E quando ele cita isso, ele está falando sobre amar e perdoar os odiosos, os inimigos, não apenas aqueles que falharam conosco, mas aqueles que de fato nos querem mal, que querem o nosso mal, a gente amar. E quando fala de amor, está falando de alguma coisa mais forte do que simplesmente conviver. Não é a gente abraçar nem tratar bem. Amor quer dizer um sentimento genuíno dentro do coração, de afeição pelo outro, de querer bem, e não só querer bem, mas querer o bem também, de desejar que o outro prospere, de desejar que o outro seja, cresça, floresça, seja abençoado. É o oposto da vingança. Se a vingança serve de consolo por causa da tragédia que é cometida, e quando é cometida, aquele que ainda tem amargura diz: bem feito. O amor que Jesus ensina a gente ter pelos inimigos só se sente feliz e satisfeito quando ver aquele que lhe faz mal prosperando, crescendo, sendo abençoado. A mentira não é desfeita apenas falando a verdade. A mentira só pode ser desfeita dentro das nossas casas, com a verdade em amor. A Bíblia não nos diz para sermos simplesmente pessoas sinceras, diz para a gente ser cheios de amor. É por isso que não adianta só falar a verdade, mas a intenção que permeia toda a verdade, o amor e o bem pelo outro, é que vai nortear, inclusive, as palavras que serão ditas, a fim de que a verdade seja posta na mesa. Nós precisamos, e como precisamos, de uma restauração da verdade dentro da nossa comunidade, seja dentro da nossa casa, seja dentro da igreja, seja dentro da nação. As situações vão acontecendo para lá e para cá. Eu estou dentro daqui da Igreja das Graças há 12 anos. E nesse caminho de convivência, quantas decepções e desilusões aconteceram? Algumas foram no meu coração, outras foram no coração dos outros a meu respeito. E tantas que em gabinete, ao longo desses 12 anos, eu tenho ouvido de irmão contra irmão. Tantas de marido contra esposa e de esposo contra o marido, tantas decepções, amarguras, ressentimentos, estranhamentos de irmãos em Cristo. E eu digo, isso é inadmissível. Isso não é corpo de Cristo, isso não é igreja, isso é uma instituição qualquer, talvez um clube, mas só é possível chamar de igreja, corpo de Cristo, família, quando as restaurações familiares, as restaurações relacionais estão estabelecidas no amor que produz verdade, e na verdade que é desmascarar a mentira mesmo. não aquela verdade artificial e política, de ir deixando para ver como é que fica, mas é uma verdade que encara o erro, que encara a falta, que encara a transgressão, mas não encara como juiz ou como repressor, mas encara como palavra de Deus, como resgate, como possibilidade de restauração. Ao longo desses 12 anos, pelo menos duas pessoas daqui da igreja, quando disciplinadas, depois de um longo período de tratamento, de buscas, de conversas, de idas e vindas, duas pessoas foram consideradas pelo conselho como não sendo cristãs. Não sendo. E havia uma marca distintiva. Era justamente a falta de capacidade de viver em comunhão. Pessoas que, ao errarem, e quando são postas diante da verdade, à luz das Escrituras, elas continuam se assenhorando da mentira como verdade. E as escamas dos olhos não são retiradas. E terminam por se autodestruir, asseverando para si mesmas que não são filhas de Deus, e asseverando para a igreja que na verdade são gentios e publicanos. Esaú é uma história tão forte que diz para mim e para você: não precisamos manter o nosso coração cheio de dor, cheio de enfermidade, mesmo quando as pessoas insistem em permanecer nos fazendo mal. Mesmo assim, nosso coração pode ser leve, nosso coração pode ser restaurado e recuperado. Mas como isso pode acontecer? É por isso que a história que a gente leu foi o capítulo 28 todo também, porque a gente precisa da história de Jacó, porque só a história de Esaú vai cansar a gente e arrebentar a gente, vai dizer para a gente que a gente não tem futuro e que a gente está destruído por causa do nosso próprio coração. Mas a história de Jacó que é contada aqui é a história de uma intervenção divina, não é a história da superação, não é a história da conquista ou do homem bonzinho que, agindo certo, termina conseguindo as benesses. Essa história de um homem problemático. Semana passada eu descasquei Jacó e falei de quanto ele era também mentiroso. E o próprio nome já designa como ele funciona, como uma espécie de usurpador. Mas o texto que lemos hoje fala de uma história, de uma espécie de proteção divina, quando, mais uma vez, Rebeca, nas suas articulações e manobras, fala para Isaac, o seu marido, que as filhas de Et, que Esaú tinha tomado por esposa, eram amargura no seu espírito. Se você reler um pouquinho a história anterior, você vai ver que elas eram amargura de espírito também para Isaac. Ou seja, Isaac e Rebeca não gostam dessas mulheres que Esaú tomou por esposa. E o texto diz que quando Esaú está tomado de raiva, ele resolve ainda ter mais uma esposa das filhas de Et, ou seja, mais uma dessas mulheres que seria para Isaac e para Rebeca amargura de espírito. Então, quando Rebeca vai lá na cabeceira da cama, conversando ali no travesseiro com o seu marido, diz: olha, a gente precisa tomar uma providência, é uma amargura de espírito essas mulheres, Jacó ainda não casou. Então Isaac chama Jacó e diz: olha, vamos fazer o seguinte, filho, vou lhe abençoar de novo, e você parte daqui, vai em direção à terra lá, à terra dos nossos antepassados, e lá você vai tomar uma esposa, uma mulher que não seja dessa descendência e dessa linhagem daqui. E ele, de fato, o texto diz que ele obedece o pai e a mãe. E aqui nessa parte do texto a gente não consegue ver nenhum dolo no coração de Jacó. Pelo contrário, Ele já é um homem com uma certa idade, talvez 77 anos. Ele ouve seu pai e sua mãe e resolve obedecer e vai em direção àquela terra, à terra da sua mãe, à terra também do seu avô Abraão. Essa terra Padã Arã, a palavra Padã significa planície, e Arã é onde é hoje Harã, lá na Síria. Essa terra da Mesopotâmia, justamente onde provavelmente a humanidade nasceu, eles vão para lá, ou melhor, ele vai para lá. Mas essa é uma caminhada de pelo menos 450 quilômetros. E naquele dia, talvez de manhã logo cedo, que ele saiu, pegou água, deve ter pegado algum mantimento, e foi em direção a Padã Arã. Depois de uma longa caminhada, e o texto diz que o sol posto, talvez ele caminhou 40 quilômetros, talvez 50 ou 60 quilômetros naquele dia, no deserto, cansado, saturado, pegando regiões montanhosas que só era o jeito que ele tinha para sair daquela terra em direção a Padã Arã. Depois de subir montanhas, descer montanhas e passar por muito deserto, o sol, o calor, a secura, ele está exausto. Eu gosto de pensar nisso como sendo a maneira de Deus trabalhar conosco. Parece que o encontro definitivo de Deus conosco muitas vezes acontece na exaustão das nossas forças e dos nossos recursos. Parece que a gente precisa às vezes cansar. A gente às vezes precisa desse vale, desse deserto, da canseira. Jesus foi quem convidou os cansados, os aflitos, os sobrecarregados, as pessoas desesperadas, as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão amarguradas. Foi Jesus que convidou elas. Não foram elas que se ofereceram a Jesus, mas Jesus disse: olha, venham a mim, venham, vocês que estão assim, com a alma que não aguenta mais, vocês que estão assim desesperados, que já parece não ter mais o dia de amanhã, venham a mim, eu vou mudar de fardo com vocês. Aprendam comigo que a vida pode ser simples. Aprendam comigo porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. Aprendam a viver comigo. Vamos trocar de fardo. Vocês vivem a minha vida e eu vou viver a dureza de vocês. Vocês vivem o poder do Espírito. Vocês vivem o Evangelho. Vocês vivem o resgate de Deus, um Deus que zela e cuida de vocês, que está pronto de fato a abençoar vocês. Enquanto eu tomo o pecado, a estranheza, a amargura e o coração endurecido, eu pego todo esse rancor e esse fardo na alma de vocês e levo, eu levo o fardo pesado, e vocês podem desfrutar a vida da leveza, a vida da falta de cerimônia com Deus, a vida de um Deus que olha por vocês, zela por vocês, cuida de vocês, que de fato está no amanhã providenciando tudo para o bem de vocês. Vamos trocar de fardo. O que acontece com Jacó naquela noite é precisamente isso. O Redentor vem resgatar a sua alma. Ele chega a uma constatação: Deus está aqui, eu não sabia, eu estou tremendo de pavor. É grande a presença de Deus. O que ele sonha? Ele sonha com a escada. E essa escada só pode ser interpretada à luz do que o próprio Evangelho de João, no capítulo 1, vai e revela. Jesus disse que ele é a escada que Jacó viu. Essa escada entre a terra e o céu, um caminho entre Deus e os homens. E que os anjos sobem e descem. Os anjos recebem de Deus a mensagem, recebem de Deus a autoridade e descem e providenciam e abençoam aquele que está deitado, prostrado, cansado, que não tem força para caminhar. Ele vem ao encontro e, além de se encontrar, ele restaura e revigora as forças. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Grande é o nosso Deus. O resgate acontece e Jacó está tomado de uma nova verdade que ele não sabe qual é. Ele ainda precisa conhecer. E então ele faz uma revelação para Deus. Ele diz: tu és o Deus lá dos meus antepassados, não és o meu Deus ainda. Tu és o Deus do meu avô. Foi, o Senhor apareceu ao meu avô e abençoou ele. e também tu és o Deus do meu pai. Eu vi quando Abimeleque queria fazer o mal ao meu pai, eu vi quando as situações foram cada vez piores para meu pai, eu vi quando ele foi odiado, quando ele foi detratado, quando ele sofreu. Eu vi o meu pai Isaac sofrendo muito, mas eu também vi o meu pai Isaac sendo abençoado pelo Senhor. Eu vi, tu és o Deus dos meus antepassados, mas ainda não tive um encontro contigo. Eu ainda não consegui ver essa leveza na vida. Eu ainda não consegui ver a mentira sendo substituída pela verdade. Eu não consegui ver. Mas eu digo uma coisa ao Senhor, e eu vou buscá-la. Senhor, se nessa jornada que agora eu empreendo, eu vou arranjar uma mulher para mim, eu vou viver na casa do meu tio, nessa nova jornada de 450 quilômetros que eu tenho para fazer, se o Senhor me proteger, se o Senhor suprir todas as minhas necessidades com pão, com água e com roupa, quando eu voltar, se eu voltar vivo, se eu conseguir realmente florescer no meio dessa jornada, quando eu voltar, eu vou parar aqui, Betel, na casa de Deus, na presença de Deus, com os meus músculos tremendo, eu vou parar aqui e vou dizer: o Senhor dos meus antepassados é o meu Deus. Não porque faz mandinga, não porque meu pai é alguma coisa, mas porque ele esteve comigo, ele me fez bem, ele me protegeu, ele é o meu Deus. Esse é o resgate que parece estar faltando na gente. É o resgate onde Deus desce, vem ao encontro e se revela na nossa perdição, na nossa fraqueza, no nosso cansaço, no nosso desespero. É o Deus que vem. O Evangelho é uma boa notícia. Qual notícia é essa? Alguns estudiosos falam que a palavra Evangelho, a boa notícia de salvação, não é simplesmente uma notícia boa que alguém ouve e consegue ficar indiferente. Quem fica indiferente ao Evangelho? Jesus respondeu essa pergunta. Ele disse: os sãos, aqueles que olham para a sua própria vida e dizem: está tudo muito bem, eu estou acertado, eu estou ajeitado. Aqueles que pegam a mentira como se fosse verdade e vivem a partir da mentira, os sãos, eles não precisam de médico. Eles já se bastam, eles têm uma maneira deles mesmos resolverem os seus próprios problemas e articulações. Os sãos não precisam de médico. E Jesus diz: eu vim, eu desço do céu e chego junto daquele que está doente, daquele que está fraco, daquele que está abatido. Eu vim para aqueles que precisam, eu não vim para aqueles que se auto-intitulam já bem. E Jesus veio mesmo. Por isso o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, não é simplesmente um assentimento teórico a respeito de uma história verídica. Não é o saber que um dia o tal do Jesus Cristo de fato esteve na terra e mudou o calendário, tornando um calendário antes e depois de Cristo. Nem é o saber uma história melancólica de muita dor e sofrimento de um homem que sofreu injustamente e foi finalmente morto dentro de uma cruz. E também não é simplesmente eu acreditar que supostamente esse homem que foi naquela cruz e morreu, um dia também ele ressuscitou, e quando ressuscitou ele deu provas evidentes a todos de que ele era de fato Cristo. Não para aí, porque essa é uma história possível de ser crida, de ser aceita, de ser recebida, sem que de fato haja nenhum tipo de transformação. E quando o Evangelho não transforma, ele não é Evangelho, pela própria palavra, pelo próprio teor do que significa a palavra Evangelion. Então o que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia que explode no peito e transforma você, não deixando mais você ser a mesma pessoa. E eu vi uma analogia besta, simples, mas que de alguma maneira parece traduzir isso. Imagina que você não jogou na loteria, não jogou em cargas d'água nenhuma, mas de repente chega a notícia para você: olha, você acabou de receber um bilhão de reais. Eu quero perguntar para você e ser sincero: a sua vida vai continuar sendo a mesma? Ser sincero: a vida dos seus familiares vai continuar sendo a mesma? Não vai. Porque senão é um tipo de notícia apenas que você sabe. É um tipo de notícia que faz você funcionar. Você olha para um bilhão e fala assim: ah, mas eu vou fazer isso, ah, mas eu vou fazer aquilo, ah, mas eu vou abençoar minha mãe, eu vou abençoar minha tia, meu sobrinho, eu vou abençoar a igreja, eu vou abençoar. Você muda a sua perspectiva de movimento. Você olha e fala assim: está resolvido aquele problema, está resolvido aquele outro, está resolvido isso. Você simplesmente se transforma a partir daquela notícia, porque ela encaixa em todos os seus movimentos. O evangelho, portanto, não é uma história de assentimento e de reconhecimento como sendo verdadeira a hipótese de que aquele homem veio como sendo filho de Deus. Mas é que essa história, quando crida, ela é o evangelho. E o evangelho que transforma absolutamente todas as coisas na vida, porque ela se encaixa em todos os movimentos existenciais. Ela troca o fardo, ela substitui a angústia, a amargura e o ressentimento. Ela arranca de gente essa vontade que a gente tem de ser abençoado, pela simples verdade de que já somos realmente abençoados. Deus veio ao nosso encontro, foi Deus que esteve ao nosso lado. E esse lugar aqui é o lugar da presença de Deus. Eu nem sabia que enquanto eu me movo, enquanto eu estou agindo na terra, Deus não está alheio. Eu não sou teísta, eu sou de fato alguém que tem abençoado, amado, e Deus vive comigo ao meu lado. Deus é por mim, quem será contra mim? Deus é a meu favor, quem vai se indispor? Quem pode me roubar? Quem pode me maltratar? Quem pode me desfazer? Por mais que tentem, eu fui tomado por uma verdade maior do que a própria existência. Eu fui tomado por um Deus que cuida além de mim mesmo, por um Deus que me ama apesar de quem eu sou, um Deus que me resgata da mentira e me transforma pela verdade. É o evangelho, o grande poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê. É por isso que quando o evangelho se apresenta para Jacó, ele diz: eu vou te abençoar, e não somente a você, mas eu vou abençoar a todas as famílias da terra por intermédio de você. Esse é o evangelho. É a notícia mais poderosa do que você saber que acabou de ganhar R$1 bilhão. Você não tem apenas R$1 bilhão, você tem agora o mundo todo, você tem agora um Deus todo, seu amigo, seu companheiro de jornada, aquele que vai adiante de você, aquele que planeja o bem, aquele que restaura a sua sorte, aquele que lhe levanta, aquele que lhe resgata, o verdadeiro e único Deus, invisível, mas real. Quando eu olho para a cruz, eu não vejo a história triste, melancólica, de um homem muito bom que injustamente foi morto. Quando eu olho para a cruz, eu vejo alguém justo e santo assumindo a minha mentira, assumindo a minha podrura, assumindo o meu lado Esaú, assumindo o meu lado Jacó, assumindo o meu lado Isaac, o meu lado Rebeca, de manipular a verdade, de se destruir nos relacionamentos, de maquinar as coisas. É Jesus que assume a minha podrura toda, e quando ele vai para a cruz, ele morre precisamente por causa da minha miséria. Por isso a história da cruz não é uma história que eu sei, é uma história que eu sinto. Por isso que a história da cruz não é a história a respeito dos outros, é a respeito da minha história. Quem estava lá na cruz era eu. Eu fui crucificado com Cristo. E é por isso que eu fui ressuscitado com Ele. É por isso que a vida que eu vivo, não vivo mais para mim mesmo, mas vivo por aquele que por mim morreu e ressuscitou. É a minha história. É a história do resgate. É a história que me tira desse patamar malicioso de um coração rancoroso e me coloca numa nova disposição. Amar quem me perturba e abraçar e acolher aquele que quer dar uma tapa. Porque eu posso, porque eu consigo, porque eu sou bom. Eu vou lhe dizer, é por causa disso mesmo. É porque eu posso, Jesus vive em mim. É porque eu consigo, tudo posso naquele que me fortalece. É porque eu tenho a ressurreição operando em mim, que me renova e me faz forte, quando o fracasso, o caos e a pedra querem me domar. É sim, é porque um milagre foi feito na minha vida. E o milagre que foi feito na minha vida é o mesmo milagre daquele que nasceu de novo. Portanto, foi feito em você. Cristo Jesus, a esperança da glória que vive em nós. Glória a Deus. Jacó, o que precisamos? Nós precisamos de Betel. O que precisamos? Nós precisamos desse reconhecimento de uma estrada, de uma escada que está posta entre o céu e a terra, de um Deus que não se deixou ficar distante, antes está vindo ao nosso encontro para nos restaurar e nos fazer novos de novo. Essa é a história, é a história de Jacó e a minha história também. De homens mentirosos, trapaceiros, fracos, mas que um dia foram visitados pelo próprio Jesus, e daquele dia em diante, não por causa de nenhuma poção mágica, mas por causa da presença de Jesus, daquele dia em diante são pessoas abençoadas. E não tem ninguém que possa roubar isso de mim. Vamos orar, irmão. E eu queria chamar você. Se hoje você quer Betel, Deus na sua casa, ou que você seja a casa de Deus, Betel, o lugar onde Deus aparece e promete para você bênção, restaurando a sua história. Betel, Deus conosco. Se é isso que você quer, se é isso que você pode e deve buscar, eu queria convidar você a se entregar agora na mão do Senhor, dizendo: recupera, restaura a minha vida e a minha história. Põe, Senhor, verdade no lugar das mentiras. Renova força quando eu estou acabado. Me resgata, Senhor, me resgata. Se é o seu caso, queria convidar você, irmão, a ficar de pé. Eu queria orar por você e orar com você. Se você hoje está pedindo Betel, venha, Senhor, habita comigo, habita na minha história, na minha casa, na minha vida. Venha, Senhor, e habita comigo. Faz diferença, traz a verdade, ilumina meus passos. Fique de pé, eu queria orar por você e com você. Senhor, nós que ficamos de pé não somos melhores, do que os que não ficaram. E na verdade eu não sei quem ficou, quem não ficou de verdade. Mas o Senhor sabe. E a tua palavra diz: não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende do Senhor usar de misericórdia. Ó Deus, nós clamamos: usa de misericórdia agora conosco. E desce. E vem ao encontro, Senhor, daqueles que estão falidos emocionalmente, daqueles que estão doentes, daqueles que parecem não ter mais restauração. Senhor, Tu podes, e só Tu podes. Então eu te peço: vem, Senhor, e resgata-nos para a Tua glória. Faça o nosso coração de novo rejuvenescer, cheios de gozo e de alegria, a alegria da salvação. Por isso eu te peço: abençoa-nos com a Tua bênção. Abençoa todos que aqui estão conforme o Teu querer. E todos que ficaram de pé, Senhor, peço uma jornada pela frente de conhecer o Senhor e continuar conhecendo o Senhor, cheios de alegria e motivação por causa do Senhor que nos abençoa. No nome de Jesus. Amém. Amém.